tô de pé no jogo, eu tô em ação. Sei que a vida é louca e cabuloso é o mundão. Gladiador e um dos becos de Santos. Cutiço de SP é um psicológico e tanto. Nunca fui santo não, original e verdadeiro. Até debaixo d'água leal com os meus parceiros. As ruas me ensinou a ser rancoroso e afastar de mim oportunista, mentiroso. Minha coroa, o pouco que teve me ensinou que certo nunca baixa a cabeça, seja lá pra quem for. Os bruxos aqui tá além de porra de nome, marreto mesmo e todo pá, mas sujeito homem. Então puxa a caminhada, ninguém vai falar um A. Digo na cara mesmo, então foda-se quem vai gostar. Vindo nada, tenho nada e nada levo dessa porra. Fama, ego e vaidade, puta coisa escrota. Valioso é o amigo quando tá servindo. O preço é te deixar falando sozinho. Bagulho tá louco e podre, cuidado com quem cê idolatra. O espelho tá quebrado e o tiro se passa aí pela culada. Não acreditar no meu depoimento, no meu depoimento, no meu depoimento. Tá todos putos, né? Os cu que só quer lucro, né? Não acreditar no meu depoimento, cê vai acreditar no meu depoimento, no meu depoimento, no meu depoimento. Tá todos putos, né? Os cu que só quer lucro, né? Cê vai acreditar no meu depoimento. Não vai pra grupo não com par de Nike. Ainda durmo no colchonete com as goteiras na laje. Ganhar dinheiro é embaçado e esquisito. Sempre tem um cuzão pra falar que cê é vendido. Sabe o quanto é humilhante ter que sobreviver com a indiferença do governo, pedindo esmola pra comer, ouvindo a filha dizer: pai, tô com fome. Se sente mais enfraquecido que a criptonita, superou. Eu sou aquele que vim pra brigar, não pela fama, e sim pra ter do lado aqueles que ama. Contar mentira mesmo vai, tenta boicotar com a minha voz. Com tom arrogante você não vai calar. Quando você nasceu já tava milhão na quebrada, sem milho, sem rastro, cristalina caminhada. Odiado aqui só pelo Zé Povinho ou pro rapper sem palavra que tenta me iludir. O êxito pipoca deu fuga de cantoneira. Liturgia do time pra pilantra é madeira. Pede clemência e relevância por causa da fama, pra vender camisa e boné e acumular grana. Cê vai acreditar no meu depoimento, no meu depoimento, no meu depoimento. Está todos putos, né? Os cu que só quer lucro, né? Cê vai acreditar no meu depoimento, cê vai acreditar no meu depoimento, no meu depoimento, no meu depoimento. Está todos putos, né? Os cu que só quer lucro, né? Cê vai acreditar no meu depoimento. São dois pesos e uma medida e o pilantra se diverte nos palcos, bate no peito, brincando de fazer rap. Na quebrada, vários milho no com a amiga, é o espelho, clamando o próprio ego, fingindo ser verdadeiro. Levou meu som, falou que é seu, até que enfim, a primeira na porra da tua história, única rima verdadeira. Pisou em uns daqui, depois se jogou pra lá, de pau em pau, virou essa puta que sempre quis boicotar. Pagou minha conta no bar, implorou uma parceria, plantou a semente pra colher aquilo que eu já sabia. Limpou o rabo até com seus, pelo ego e o dinheiro, escalou de vagabundo a mina do próprio parceiro. Toque aí, Flávio, tá foda, tem uma rima aí. Volta pro rap, cê é monstrão, os moleque tem que te ouvir. Seu porra, quem é você? Desde quando cê me ajudou? Quer tomar soco, pedir pano, argumentar que não errou. Comigo é pouca ideia, foda-se sua caminhada. Foda-se seu nome, história, rima e mentiras contadas. É um pé, eu te socar, arranca teu ego no soco. Pensou que passou batido, gelado, se fez de morto. Se a causa foi traída, hoje meu rap tem sensor. Mantém essa porra viva e sei bem quem é traidor. Cê vai acreditar no meu depoimento, no meu depoimento, no meu depoimento. Está todos putos, né? Os cu que só quer lucro, né? Cê vai acreditar.